Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos para começar muito bem o dia de hoje, estamos aqui estudando o livro O Consolador e pegamos uma pergunta, uma resposta e dividimos com vocês para que possamos nos sintonizar nas mesmas energias. E hoje eu selecionei a questão 386 do livro O Consolador, em que os companheiros de Chico Xavier perguntaram a Emmanuel qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? E Chico Xavier, mediunizado utilizando a psicografia, assim escreve: não existe uma mediunidade mais preciosa que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Trouxemos essa pergunta porque tem uma colocação do Emmanuel que nos faz refletir, em que ele assim escreve, que esse médium encha o seu próprio espírito como um missionário, que isso possa repercutir em nossa alma e em a nossa alma e entendermos a razão e o objetivo de sermos missionários. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 11 de fevereiro de 2018, uma linda manhã do verão brasileiro. Aqui estamos prontos para iniciar mais um programa Visão Espírita. E sempre lembrando que o dia 11 de fevereiro é aniversário do nosso querido Luiz Pessoa Guimarães, 71 anos. Hoje ele não está presente aqui entre nós, mas tenho certeza que espiritualmente ele está ouvindo, participando e ajudando a cada um de nós. Então você, Luiz, receba o nosso abraço, o carinho, e eu tenho certeza que todos os ouvintes do nosso programa Visão Espírita também desejam a você toda a paz, todo o carinho e todo o equilíbrio da vida. Na técnica de som, sempre com a sua simpatia e competência, Vinícius Júnior Pires. E quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Hoje temos a Raquel, que está nos assessorando. Quaisquer dúvidas, ligue e deixe a sua pergunta. Muito bem, meus amigos. No exercício de reflexão, eu estava até comentando, hoje temos aqui o Wilson Garcia, que eu tenho explorado esse livro Emmanuel, que é o quinto livro de toda a psicografia de Chico Xavier, um livro que foi lançado no ano de 1938 e que o Emmanuel ele aborda temas variados. E hoje eu trouxe um pequeno uma pequena palavra do Emmanuel sobre o fenômeno espírita, que ele intitula isso no capítulo 36, Aos Trabalhadores da Verdade, mas o título desse pequeno texto chama-se A Fenomenologia Espírita. E eu li e passo a vocês e depois comentamos alguma coisa. Escreve Emmanuel: a fenomenologia nos domínios do psiquismo em vosso século visa ao ensinamento, à formação da profunda consciência espiritual da humanidade, constituindo desse modo um curso propedêutico para as grandes lições do porvir. É por essa razão que necessitamos de operar ativamente para que a ciência descubra, nos próprios planos físicos, as afirmações de espiritualidade. Pode parecer que o materialismo separou para sempre a ciência da fé. Isso, porém, não aconteceu, e o nosso trabalho de agora simboliza o esforço para que os investigadores cheguem a compreender o que o céu tem revelado em todos os tempos. E aqui faço um simples comentário que eu destaquei no texto, em que o Emmanuel ele fala da profunda consciência espiritual. E eu fiquei pensando comigo que, enquanto encarnados, aqui temos a consciência humana, certamente muito atrelada à personalidade transitória, e que após o desencarne, essa consciência humana ganha dimensões que nós desconhecemos no momento, abrangendo todas as vivências que tivemos em todas as reencarnações. E essa mensagem do Emmanuel nos faz realmente entender que o espírito é a essência da vida. E é dentro dessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia, Vinícius, que está aí sempre pronto para nos apoiar na técnica de som. A Raquel, que está no 34635068. Bom dia a quem nos acompanha pelo nosso aplicativo União Rádio Web. Por sinal, o Randal Paladino, nosso ouvinte aí de todo domingo, já mandou um bom dia para todos nós. Estou devolvendo aqui no ar para você, Randal, um bom dia para você, para sua família toda. Que a gente possa hoje ter um programa maravilhoso. Estamos em pleno carnaval, mas eu tenho percebido um fenômeno que cada vez parece que menos pessoas estão envolvidas com o carnaval. Tem lá os grupos, né, que a gente sabe, tem a televisão que faz uma propaganda em cima disso ainda, principalmente por causa dos desfiles e tal, né? Mas aquele carnaval que era ostensivo em todas as cidades, Piracicaba, por exemplo, nem teve carnaval de rua esse ano. Então, eu vejo como um movimento interessante, porque tanto Emmanuel quanto Bezerra Menezes, eles falavam assim, que as permissões, os excessos do carnaval poderiam trazer muitas consequências ruins aos espíritos, né? Porque a pessoa meio que, porque está no carnaval, se permite fazer qualquer coisa, se entrar em qualquer onda complicada da festa. Tem a festa que é bacana, que eu acho sempre uma festa popular, sempre é importante, né? Mas o excesso sempre é complicado. E estamos aqui em pleno carnaval falando de espiritismo. Então eu não podia estar mais feliz hoje do que qualquer outro dia. E esse comentário do Emmanuel, no livro Emmanuel, né? Olha, Geraldo, é muito interessante, cara. Ele começa falando assim, ó, visa ao ensinamento. Eu acho, tirei da sua boca a palavra? É isso mesmo. Não, ele, veja só, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com a mediunidade, né? Fica tentando dar um ar de maior do que a mediunidade é. A mediunidade é, na realidade, uma escola onde nos mostra o intercomunicar com o plano espiritual e o plano físico. Quando a gente entender que essa comunicação, que a gente interexiste, né? A gente interexiste em dois mundos, quando a gente realmente compreender isso, que nós não estamos aqui no plano encarnado só. Nós estamos, mas durante a noite nós estamos no plano espiritual, em desdobramento, mesmo durante o dia, durante as diversas tarefas do dia, a intuição, a influência espiritual, que nem sempre é positiva, está ali nos envolvendo, nos afetando. Quando nós compreendermos esse mecanismo da mediunidade, inclusive o próprio André Luiz, né, tem um livro Mecanismo da Mediunidade, onde Emmanuel faz um prefácio fantástico lá, que é o Raios, Ondas, Médiuns, Mentes, que eu sempre gosto de repetir. Quando nós compreendermos esse mecanismo e entendermos que esse mecanismo que estamos aqui aprendendo, né, esse é o grande mecanismo de evolução espiritual. Quando nós interexistirmos de fato, quando antes de tomarmos uma decisão, tivermos esta oportunidade de ver todos os aspectos daquela decisão espiritualmente falando, nós vamos estar muito mais equilibrados na vida do corpo físico. Muito bom dia e com muito prazer apresento Wilson Garcia. Muito bom dia, Geraldo, bom dia, Alan, pessoal da técnica que tem nos auxiliado, e a você, ouvinte. É sempre uma grande alegria atender a esse convite e poder compartilhar com vocês nessas manhãs de domingo tão alegres, assim como a de hoje. E eu acho interessante, Geraldo, o seu comentário sobre a personalidade transitória da gente enquanto encarnados aqui, porque uma vez encarnados, nós nos submetemos ao jugo do corpo físico, do cérebro, né, da educação que recebemos, dos valores culturais que recebemos. Porque veja que não sabemos qual foi a nossa última encarnação, né? Há quantos anos foi? Foi a 100, a 200, a 300 anos. Então tem os valores culturais, tudo que nos forma desde o nosso nascimento até o que somos hoje. Mas você colocou muito bem quando você disse que isso é uma personalidade transitória. E eu acho que a definição para isso, o resultado disso, é que nós não somos aquilo que nós acreditamos ser. Isto é, nós não somos aquilo que nós demonstramos e que mesmo pensamos intimamente de uma maneira mais rasa. Nós somos muito mais do que isso. Você ainda comentou, Geraldo, que quando nós retornarmos ou quando nós retornamos à pátria espiritual, nós acabamos por tomar conhecimento, né, de uma amplitude muito maior de consciência de nós mesmos. E isso, naturalmente, dependendo do estado em que nos encontremos para acessar essa em profundidade essas existências, experiências anteriores. Eu imagino que neste momento, né, em que nós passamos a ter esse acesso, é que nós enxergamos as coisas de uma maneira muito mais ampla. E que talvez muito do que vivemos, experimentamos naquela última existência possa não fazer sentido algum, ou possa surgir em nossa mente assim com grande gravidade, gerando processos de culpa até mesmo, quando tomamos conhecimento do que fizemos. Então, eu acho que com isso, essa visão é muito importante para a gente no nosso caminhar do cotidiano. A visão de que nós temos que abrir mão daquilo que acreditamos ser a nossa personalidade, daquilo que defendemos com tanta força. Não, eu penso assim, eu sou assim. Eu já ouvi de algumas pessoas a sentença: olha, esse sou eu, se gostar de mim é um favor, né? E se não gostar, são dois. Eu já ouvi isso, né? Nós não podemos, a gente tem que realmente aceitar a condição de transitoriedade, de que nós estamos nos construindo. E isso nos remete também ao que o Espiritismo nos ensina. Enquanto a maioria das religiões coloca Deus em algum lugar, em algum ponto, onde você tem que chegar para alcançá-lo, o Espiritismo nos incentiva a mergulharmos em nós mesmos. Então, a religião, para nós, é um autodescobrimento. É encontrar o Deus, a centelha divina que há dentro de nós. Então, eu acho que até muito semelhante, se a gente for falar, com o gnosticismo antigo, que pregava que a iluminação vinha do conhecimento. E, de certa forma, a gente também. Porque o conhecer a nós, o conhece-te a ti mesmo. O conhecer a nós mesmos permite que nós acessemos uma realidade que é nossa e que muitas vezes, nesse caso, nem é, não que não seja necessário, mas que em mediunidade a gente fala de animismo, que é quando você acessa as experiências suas mesmas de outras existências. Então, talvez esse tipo de mediunidade, o animismo, seja bem adequado ao nosso exemplo aqui, não é, Geraldo? Sem dúvida. Eu estava lembrando, e vocês fizeram excelentes comentários, que quando a gente vai ver o significado da palavra fenômeno, fenomenologia, é a própria natureza se manifestando. E quando Emmanuel coloca a fenomenologia espírita, são aqueles fatos ditos espíritas de alguma forma ligados à mediunidade. Isso está na própria natureza. Mas olha o que o Emmanuel coloca, que é para a gente refletir. A fenomenologia nos domínios do psiquismo em vosso século, quer dizer, ele dimensiona, é aqui que isso está acontecendo, visa ao ensinamento. E o fenômeno ligado ao psiquismo é o movimento da própria mente, pelo que eu entendi aqui, enquanto encarnado. Porque ele fala, visa ao ensinamento, para a profunda consciência espiritual. Nós só vamos ganhar a profunda consciência espiritual quando nos libertarmos dessa personalidade transitória. Talvez numa outra dimensão a gente vai conseguir, quem sabe, imaginar e chegar nesse ponto. Eu imagino que todos aqueles que ainda vivem a encarnação têm essa consciência relativa, não a consciência do todo. Então eu acho que essa profunda consciência espiritual é esse entendimento da vida no seu plano maior. O Geraldo, e eu poderia até avançar um pouco, que com este nome, fenomenologia, Husserl, que é um filósofo aí de... Husserl faleceu em 1940, mais ou menos, ele desenvolveu toda uma área do conhecimento chamada fenomenologia na filosofia, justamente visando o estudo dos fenômenos da consciência. Então, é onde eu, no meu estudo de filosofia, eu tento fazer um gancho para avançar com o nosso conhecimento espírita. Porque a ciência, ou melhor, a academia, né, ela ainda tem um pé atrás com o espiritismo, porque considera o espiritismo não ciência, né? Ele considera fenômenos que não dão para ser repetidos, sai daquele modelo cartesiano, então não se enquadra nesse modelo científico como a ciência hoje busca enquadrar tudo. Mas a fenomenologia, o Edmund Husserl, ele desenvolveu toda uma teoria complexa. Eu tenho lido as obras dele, não é fácil de ler, é difícil, é uma leitura muito teórica, muito profunda, mas ele consegue enquadrar a fenomenologia dentro da filosofia. E ele é respeitado por isso, e hoje os grandes pensadores da filosofia contemporânea, de uma certa forma, se apoiam na fenomenologia para muitos estudos, para muitos novas teorias filosóficas. E assim, você vê que o Emmanuel, ele usa o mesmo termo, e se eu não me engano, esse livro é de 38 estava ali desencarnando o Husserl. Então ele devia estar fazendo até alguma coisa em homenagem, se ele não desencarnou em 38. Talvez ele estivesse fazendo até uma homenagem, porque a gente não sabe toda a amplitude do trabalho do Emmanuel. Mas ele citar esse termo nessa época, eu achei no mínimo curioso. É muito interessante você falar isso, Alan, porque a gente mais uma vez deixa claro a você, ouvinte, que o Espiritismo é uma doutrina que anda de mãos dadas com a ciência. Não é uma doutrina que fica distanciada. Tenta se aproximar, criar pontes para que a gente possa caminhar junto para uma situação melhor. Muito bem, são 10 horas e 52 minutos. Vamos lembrar que a casa espírita é o ambiente adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do centro espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. Como foi dito aqui muitas vezes pelo Alain, as palestras espíritas são importantes, esclarecedoras, mas não bastam. É fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes. E agora eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa grande prece feita pela Terezinha, a gente está apto a começar o programa Visão Espírita. Agora, vale a pena, a gente pegou aqui na internet, o Alain falou que esse texto do Emmanuel, no livro Emmanuel, ele aborda de uma tal maneira que o Alain, aqui intuitivamente, falou: será que o Emmanuel estaria fazendo uma homenagem a esse Edmundo Husserl? E eu fui ver aqui, o livro, ele data... de 16 de setembro, a introdução, de 1937. E ele desencarna 27 de abril de 38, Edmundo Husserl. Então, pode até ser que o Emmanuel, já prevendo, sabendo, tendo ciência de quem era essa personalidade e que estava agregando valores ao estudo do psiquismo, nesse pequeno texto, além de esclarecer a nós espíritos, fizesse uma referência indireta a esse estudioso, não é, Alain? Eu tenho quase certeza. Se não foi, a homenagem fica feita por nós. aos dois grandes, tanto o Emmanuel quanto o Husserl. Muito bem, meus amigos. Agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, hoje lido e comentado também pelo nosso companheiro Wilson Garcia. Nós vamos então ao capítulo 138 com o título Iluminemos o Santuário. O texto inicia com uma citação, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, abre aspas: pois nós somos um santuário do Deus vivo, fecha aspas. Segue os comentários do benfeitor Emmanuel. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna, deserdadas da fé. Enquanto dispõem da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrestres, porém, inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. São companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do Espírito com um material inadequado. Absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança em fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. O Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre, chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhe são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Eu particularmente acho esse texto brilhante. Eu já fiz uma palestra baseada nesse texto aí. E eu lembro que o extrato que eu fiquei desse texto, que eu usei inclusive em outros textos, em outras apresentações que eu fiz, foi o mendigo de luz. Eu retransmiti essa ideia várias e várias vezes, até... Eu acredito que quando a gente fica na tentativa de retransmitir uma ideia, porque a gente está tentando aprendê-la, né? Acho que na necessidade ou na sensação que eu estava de assimilar esse conceito, mas ao mesmo tempo de levar algo que despertou em mim todo um arcabouço de pensamentos no seguinte sentido. Nós vivemos a vida muito distraídos. Eu sempre repito isso. A vida material nos convida à distração, né? É um filme que a gente vê, é um WhatsApp, é um Facebook, é o dia a dia mesmo da gente, que a gente deixa a parte material, a parte mais temporal, cuidar mais do nosso momento, da nossa mente, e esquecemos que somos espíritos imortais. Porque se nos apossarmos da ideia, do conceito, que somos espíritos imortais, estamos temporariamente numa roupagem aqui divina, numa roupa, numa oportunidade reencarnatória. Se nós nos apossarmos desse conceito, somos espíritos imortais, nós passamos a nos ver mais como espíritos do que como um corpo físico. E a hora de conquistar a luz é na luta do corpo físico. Você não evolui espiritualmente desencarnado. Você estaciona. Você não vai ficar nem mais nem menos como espírito. Você pode ter muito aprendizado, você pode ir para palestras, você pode ir para observar, você pode ir para cursos, você pode ir para onde você quiser. Mas a evolução espiritual, ela é feita na carne. Quando você justamente luta contra as situações que te aprisionam aqui na carne, nas vicissitudes, em todas as situações que defrontam na sua encarnação, E é nesse encarar dos fatos, das ações, da vida no corpo físico, quando a gente vence essas situações, eu vou usar aqui até a fala do Wilson no primeiro comentário, quando nós tomamos consciência, vamos linkar com o primeiro texto lá, quando nós tomamos consciência que somos esse espírito, que temos um psiquismo desse espírito, que é o que tem que ser evoluído, nós encaramos os fatos da nossa vida de forma mais serena e evoluímos, chegando no plano espiritual, iluminados. Porque se nós não conquistarmos esta luz na luta do corpo físico, nós no plano espiritual vamos ser mendigo de luz. Nós vamos estar pedindo luz para todo mundo, e no plano espiritual, a única manifestação nossa, de nossa personalidade entre os espíritos, é o tanto de luz que temos iluminando o nosso espírito. E não tem como disfarçar como tem na Terra. Na Terra você compra uma roupa de marca, mora numa casa X, anda com um carro Y, e você fala assim, nossa, que pessoa, né? Oh, fulano de tal. Mas nós não temos ainda habilidade para ver o espírito que está ali, revestido daquelas pompas todas. No plano espiritual, não tem isso. Lá, o que manda é a luz que você adquiriu durante a sua vida. Então, para que a gente não peça luz, e daí vai chegar uma hora que a gente pede a reencarnação, deixa eu voltar, agora eu vou aprender, agora eu vou conquistar a luz, que a gente não fique andando pelos escuros do plano espiritual sem iluminação nenhuma, que a gente conquiste a nossa luz hoje, lutando contra as situações que nos empurram na distração da vida material. Olha, o Alan fez um complemento muito bom sobre o assunto e assim, a analogia que sempre nos vem em mente da nossa encarnação, da nossa existência, ser uma escola, é muito interessante. Olha, os alunos agora estão voltando para a escola, depois de um período de férias, onde descansaram, onde pensam em qualquer coisa, menos naquilo que tem que estudar, mas o ano chega, o próximo ano chega, e aí todo mundo tem que voltar para a escola e para uma rotina que muitas vezes é estressante, é cansativa, é difícil, né? Quem trabalha o dia todo tem que ir para a escola à noite, tem que estudar, tem que fazer trabalho, é difícil. A analogia é a mesma com a nossa encarnação, a gente passa um tempo no plano espiritual, né? Aprendendo também, como o Alan colocou, recebendo informações, mas de uma maneira mais leve, sem grande comprometimento. Mas quando inicia a aula de novo, toca o sinal, a gente tem que voltar para cá. E quando a gente fala que a Terra é um planeta de provas, é justamente por isso, porque é aqui que a gente vai provar o que aprendeu, o que recebeu lá mesmo. A gente recebe aqui também, mas também aprendemos lá. E aqui é que a gente vai provar aquilo. Assim como numa escola, nenhuma escola vende a ideia de transformar a pessoa num grande sucesso. Por exemplo, estude aqui e você vai se tornar uma pessoa brilhante com um futuro brilhante. Não, a escola vai oferecer para ela o conhecimento necessário, mas é na vivência do dia a dia profissional dela que ela vai realmente criar um ambiente adequado. A pessoa estuda medicina, mas ela não sai da faculdade de medicina como um grande médico, um grande cirurgião. É no dia a dia que ela constrói o médico realmente que recebeu as informações ao longo do tempo. Nós, é a mesma coisa nessa escola da vida. Nós recebemos informações e informações e informações, mas é aqui, vivenciando, tropeçando, experimentando empiricamente que nós nos construímos. Eu vou começar pelo final, pelo que o Wilson falou. Eu sou médico e quando eu cheguei a Santa Bárbara do Oeste, eu conversando com meu irmão, era novinho, recém-formado, e eu via o meu irmão com grande sucesso profissional aqui, e eu perguntei para ele, como é que eu faço para ir bem, né, na vida profissional? Ele fala de maneira sempre jocosa, muito engraçada, primeiro, você não deve ser uma pessoa antipática, e você deve estar de bem com a vida. E aí ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci, eu divido com vocês, é engraçado, né? Ele fala assim, Wilson, Alan e queridos ouvintes, que o médico, em geral, quando se forma, ele vem com aquele conhecimento da faculdade, e em geral ele tem uma postura de professor doutor. Com 10 anos de medicina, que ele vai levando umas bordoadas da vida, vai aprendendo como é que funciona, ele só fica com áreas de professor. E aos 20 anos de formado, ele começa a aprender a ser médico. Aí ele começa a entender que uma das condições principais do médico é a humildade, é estudar, é ouvir, é pedir ajuda, é estar junto e você fazer o bem maior ao paciente. Então, quando o tempo passa, eu tenho 33 anos de formado, a gente entende que o melhor caminho é o caminho da humildade, de você aprender a ouvir o paciente. E aí eu falei tudo isso para fazer esse link com o comentário que o Wilson fez sobre o Wilson, o Alan, né? Que a gente precisa, nós precisamos entender que essa oportunidade, que esse corpo que nós temos agora é um santuário. E é nesse santuário que você tem que crescer, criar vínculos com a divindade. E uma das dificuldades que em geral acontece é quando a gente deixa de ouvir. Nós temos que aprender a ouvir. E o Emmanuel fala assim: quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar, aí ela começa a se desviar do bom caminho, né? Ela começa a se desviar do bom caminho. Então nós, na vida espírita, na vida médica, em qualquer lugar, a gente não pode perder a capacidade de escutar. E quando a gente fala escutar, não é o mecanismo de ouvir apenas, é escutar e guardar, assimilar e você crescer junto. Esse é o caminho para que a gente possa evoluir, é escutar, guardar, utilizar esses ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. E uma coisa que o Wilson falou muito interessante: nós estamos aqui de passagem, é a personalidade transitória, mas nós não podemos esquecer que somos espíritos imortais e o nosso comportamento tem que ser de espíritos imortais. Claro que estamos na vida, vamos viver a vida. Vamos viver a vida do jeito que ela é, progredir, colaborar da melhor maneira possível. Mas a nossa conduta moral tem que ser a conduta do espírito imortal. Muito bem, meu amigo, 10 horas e 10 minutos. A Raquel nos trouxe aqui que no dia 17 de fevereiro, um sábado, às 15 horas... Próximo sábado. Na Secretaria de Educação haverá uma palestra com o tema Falando de Dedicação. E, inclusive, vai ter a participação de Paulo e Mara com números musicais do Centro Missionários da Luz. Quem estiver interessado, leve 1 litro de leite que será destinado à Casa da Criança, a ABE de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, muito bom, meus amigos. Vamos lembrar agora que estamos... O programa ele passa simultaneamente na União Rádio Web. Então, a gente sempre pede, baixe o aplicativo da União Rádio Web em seu celular. Aquele do ícone azul é a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitido pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita tem uma página no Facebook. Busque a nossa página e convide seus amigos para curtir, divulgando os ensinamentos espíritas. Vai na lupinha e escreva Programa Visão Espírita. Você vai encontrar um excelente conteúdo para suas reflexões. Vamos lembrar também dos nossos patrocinadores, da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita, ao lado da Biblioteca Central, e de várias feiras de livros usados, livros espíritas, que servem para manter o programa Visão Espírita. Vamos também lembrar da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life, clínica veterinária, na Rua General Osório 287, centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro de Kardec, de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. É o quarto livro da sua coleção, que veio a público em 1865. E a semana passada o programa foi apenas feito pela União Rádio Web e já entrou no capítulo 4, Intuição das Penas Futuras, e hoje vamos dar continuidade com o item 3, o inferno cristão imitado do inferno pagão. Então, como sempre fazemos, a gente lê um tópico, abre a palavra, o Wilson e Alan vão fazendo os comentários também. O inferno cristão imitado do inferno pagão, escreve Allan Kardec. O inferno pagão, descrito e dramatizado pelos poetas, foi o modelo mais grandioso do gênero e perpetuou-se no seio dos cristãos, onde, por sua vez, houve poetas e cantores. Comparando-os, encontram-se neles, salvo os nomes e variantes de detalhe, numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes, mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes tinham o tonel das Danaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados. Isso está no sermão pregado em Montpellier, em 1860. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elísios, deleitando a vista nos suplícios do Tártaro. Passo a palavra para Alan e Luiz fazerem os... Alan e Luiz, não, Alan e Wilson, o hábito. É que o Luiz ele, nós não demos parabéns aí à altura do aniversário dele, de 71 anos, e ele tá lá pensando, por que esses danados não me dão parabéns de 71 anos? Né? Daí você pegou no ar aí. É, cara, essas designações, né, do que seria o inferno, eu acho que ela se prende muito à ilustração mental de cada autor. Né? Então, mais ou menos assim, o que seria o inferno para mim? Né? Por exemplo, uma época baseada nesse assunto, eu brincava com as pessoas, né? Eu falei assim, o que é melhor você morrer, afogado ou asfixiado? Afogado ou queimado? Né? Aí a pessoa ficava pensando. Ah, não, eu prefiro queimado, mas tem certeza? Então, eu ficava brincando com essas ideias para mostrar que a gente tem o nosso psiquismo. Ele se incomoda com uma coisa e o do outro com outra coisa, né? Então, o que é infernal para mim pode não ser para o outro, né? Para um, por exemplo, o infernal é o silêncio. Para outro, o infernal é o barulho. Então, quando... eu lembro há pouco tempo, nós numa casa no campo, um silêncio, né? Delicioso, e só barulho de pássaros na mata, assim, que monte de pássaros. Logo pela manhã, né? E daí alguém comentou comigo, né? Falou assim, nossa, mas como esses passarinhos fazem barulho, né? E eu... Tava incomodado. E eu fiquei pensando assim, né? Eu falei assim, puxa vida, eu tô aqui tão feliz com esses passarinhos cantando aí, né? Esses piando lá, sei lá, fazendo suas músicas lá. Eu tava tão satisfeito de estar naquele ambiente... E a pessoa estava tão incomodada por aqueles passarinhos estar naquele piu-piu-piu-piu-piu-piu. Então você vê, o que para mim era o paraíso, para o outro era o inferno. Né? Então a mente das pessoas, quando descrevem essas regiões, muitas vezes elas remetem ao seu psiquismo que estacionou em regiões desse tipo, ou mentalmente divaga para captar essas regiões. Nós sabemos que, depois de desencarnado, nós estacionamos na sintonia da nossa mente. Então, nós vamos nos encontrar entre os nossos iguais em pensamento e mente. Então, o que é inferno para mim? É muito relativo, né? E essa região, sempre para mim, é muito alegórica, é mais... depois de Dante, né? Dante, quando ele descreve o inferno, o purgatório e os céus, né? Ele teve uma imaginação extremamente fértil, e daí a mente das outras pessoas depois do inferno de Dante ficou fértil demais. Eu acho que o Alan resumiu muito bem. A gente, cada um tem o inferno e o céu que ele é propício, mas muitas pessoas podem ter dúvidas. Quer dizer, dessa forma não existe o inferno para o espírita. Para o espiritismo não existe o inferno. Não foi isso que nós dissemos, né? Ao contrário, diz que sim, que existe, mas é um inferno particular, né? É o inferno que você construiu para você. Aí essas visões dantescas, né, podem existir? Sim, podem. Nós temos alguns livros que retratam regiões que são muito feias. Nós temos nas obras de André Luiz, em determinados momentos, orientações que o orientador daquela obra ali, por exemplo, dá a André Luiz, para que ele não retrate em detalhes o que ele está vendo, porque eles não queriam assustar, né, o leitor, que não era necessário. Quer dizer, muito do que a gente lê na obra de André Luiz poderia ainda, e certamente é ainda, uma imagem bem mais feia do que o que ele pinta. Isto é, eles tomaram cuidado para não assustar a gente. Olha bem, quer dizer, existe? Existe. Agora, em que condição nós estamos? Para onde a nossa mente vai quando a gente realmente deixar este corpo? E não só na morte. Nós deixamos este corpo todas as noites. Para onde a gente vai? Para que região a gente vai? A gente vai para onde? A gente vai para regiões celestiais, será? Né? Nós sempre pedimos, né, nós ensinamos, né, que a pessoa, antes de dormir, deve pedir em oração para que o seu mentor, para que o seu guia espiritual o conduza a locais de aprendizado, de trabalho, de auxílio. Né? Mas e quando a gente está desequilibrado? Todos os dias a gente faz isso? Chega em casa nervoso, briga, come antes de dormir, né? E vai deitar. Para onde a gente vai naquele dia? A gente vai para regiões talvez mais parecidas com essas descritas por Dante do que a gente gostaria. O que o Kardec faz aqui, que eu acho interessante, se nós prestarmos atenção nos capítulos dessas obras, tanto da Gênesis como do Céu e Inferno, é como se ele defendesse uma tese. E como bom professor, ele faz um embasamento para depois emitir uma opinião e depois colocar a tese com a antitese e criar ali um raciocínio, uma reflexão, para que a gente, com conhecimento espírita, possa começar a entender o que se passa depois da morte. Ele está fazendo uma retrospectiva de qual era o pensamento e as descrições de algumas religiões sobre o que era o inferno. Então ele descreve, quer dizer, olha o que foi escrito no passado, que Deus levantava a tampa dessas grandes negócios para ficar vendo o sofrimento das pessoas. Quer dizer, isso era uma descrição da Idade Média. Depois isso deixou de ser lido, mas estava na mente das pessoas. Então Kardec coloca e fala, olha o que foi dito e olha onde nós vamos chegar. Então essa é a continuação. E aí ele continua com essa descrição histórica, mas vocês percebam que ele vai caminhando para o final da tese, quando ele diz, os cristãos têm, como os pagãos, o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha sem ser mal. Retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar, tripudiar dos seus sofrimentos. Satã, no entanto, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados, de forcados a revolvê-las no fogo. Já se tem discutido seriamente sobre a natureza desse fogo que queima, mas não consome as vítimas. Tem-se mesmo perguntado se seria um fogo de betume. Então, repare que o Kardec ele vai criando um clima assim. Existe Satã, isso tudo descrito pelas religiões. Então, eu queria novamente abrir a palavra, Alan, Wilson, se quiserem fazer um comentário. Eu acho que ele continua falando da mesma alegoria que nós falamos antes, né? E nós temos que lembrar que a Idade Média, né, conhecida como Idade Média, que foi quase 1000 anos de história, a Igreja Católica ela baseou toda a sua filosofia, toda a sua defesa doutrinária na criação desse inferno, que era o temor que a pessoa menos favorecida tinha que ter para contê-los. Então, olha, não faça isso que você vai para o inferno. Olha, cuidado com sua atitude que você vai para o inferno. Não discuta porque você vai para o inferno. Não brigue que você vai para o inferno. Então, esse temor do inferno, ele está em nosso psiquismo ainda muito enraizado. Porque por milhares de anos, milhares de anos, por mais de 1000 e poucos anos aí da Idade Média, toda a filosofia da patrística, que começa lá com os 400 depois de Cristo, mais ou menos, até a Reforma Protestante, principalmente, esse era um grande temor. Era um grande temor. Então, com a Reforma Protestante também, ela melhorou alguns aspectos, mas também complicou em outros, né? Então, esse temor do que vai encontrar no plano espiritual, nós tememos o que não conhecemos. E quando alguém que se julga conhecedor fala o que vai encontrar, o medo aumenta, né? E aí a gente, quando respeita alguém lá que está nos dirigindo, fala, vocês vão encontrar uns capeta chifrudo, Satã, de tanto sentado num trono, te julgando. Aquele medo é desenvolvido, né? Então, é bem essa alegoria aí que o Kardec está defendendo. Veja que, em resumo, né, até do comentário que eu fiz anteriormente, do cuidado, da descrição do André Luiz, da realidade para a gente aqui, tem a ver com o que o Alan disse ali. Em resumo geral, desde sempre as pessoas têm que ser convencidas pelo medo, porque as pessoas são grosseiras, são embrutecidas. Então aqui ele fala do paganismo, mas além do paganismo, nós temos o paganismo que trata desse jeito, nós temos o zoroastrismo, que é considerado uma das primeiras religiões monoteístas, assim como o judaísmo, tanto que alguns historiadores hoje acreditam que muito do que o judaísmo prega, ele aprendeu com o zoroastrismo, né, na época em que os judeus foram aprisionados na Babilônia. Então, por exemplo, as penas eternas, você ser julgado, a primeira religião que trouxe isso foi o zoroastrismo, que influenciou inclusive os egípcios, olha que interessante. Então você tem o judaísmo depois, o islamismo partiu toda dessa vertente. Por exemplo, o zoroastrismo prega que a partir da morte você vai para uma ponte e dependendo de quem você é, você vai encontrar uma virgem ou uma megera. É o que o islamismo vai pregar depois também, sobre as virgens. Enfim, todas as religiões. Depois o cristianismo também adota isso daí, o Alan explicou muito bem, como meio de controlar o povo, como meio de exercer o poder sobre as pessoas. Porque, assim como o Alan disse, as pessoas temem o que não conhecem. E se não conhecem, porque não tinha acesso à leitura, não tinha acesso a nada, só o que a religião queria fornecer. Assim, realmente era um povo que era fácil ser manipulado. O Espiritismo vem depois e faz o quê? Abre mão do poder. Com muita humildade, oferece para as pessoas tudo o que elas precisam saber. Agora é com a gente. Então, combater esse psiquismo, esse atavismo que a gente vem trazendo há séculos, agora a partir daqui é com a gente. Né? O fato de conhecermos um Deus que não mais é um Deus julgador, antropomórfico, odioso, nacionalista, e sim um Deus amoroso, pai, que não julga, mas que acompanha o tempo de cada um e que oferece oportunidades infinitas para cada um nessa escala evolutiva, é com a gente aceitar isso e conduzir a nossa vida, né, com base nesse conhecimento. Exatamente, o Kardec, ele utiliza essas imagens para que a gente possa entender qual era o pensamento e qual era a condução das religiões dominantes na mente da população. Então, essas imagens criadas de Satã, de Fulano, de Plutão, de Beltrano, fazia parte de um modelo de controle e de domínio da sociedade para poder impor a sua doutrina e ter um ganho político. Isso não pertence a uma religião, pertence a várias religiões. E o Espiritismo, ele vem e traça um outro caminho, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Mas dando sequência ao que Kardec fala, e é até bom que a gente se instrua para entender qual era o pensamento, o que o Kardec está fazendo, porque aqui na frente, daqui a alguns programas, será descrito, entre aspas, o que é o pensamento espírita sobre o inferno. Aonde está esse inferno? Mas o Kardec, ele vai fazendo essa base, esse alicerce, dizendo, ó, isso era o que o povo pensava, isso era o que as religiões divulgavam, e agora o Espiritismo traz essa nova informação. Então, dando sequência a essa retrospectiva de Kardec, que é o último tópico de hoje, em que ele fala, as mesmas considerações que entre os antigos tinham feito localizar o reino da felicidade, fizeram circunscrever igualmente o lugar dos suplícios, quer dizer, localizava o céu e o inferno. Tendo-se colocado o primeiro nas regiões superiores, era natural reservar ao segundo os lugares inferiores, isto é, o centro da terra, para onde se acreditava servirem de entradas certas cavidades sombrias de aspecto terrível. Olha a imagem que se criava. Os cristãos também colocaram ali por muito tempo a habitação dos condenados. A este respeito, frisemos ainda outra analogia. O inferno dos pagãos continha de um lado os Campos Elísios e do outro o Tártaro, quer dizer, um viu o outro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, ficava nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, isto é, aos lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício. Estavam, tal como para os pagãos, nos lugares baixos. A morada dos anjos, assim como o Olimpo, era dos lugares elevados. Colocaram-na para além do céu estelar, que se reputava limitado. Então, mais uma vez, joga a palavra para Allan e Wilson. É, ele continua a mostrar para nós essas alegorias utilizadas, né? É, você imagina só, a gente sabe que o planeta Terra... ele é um magma incandescente que foi sendo resfriado durante as eras, aí, em bilhões de anos. E nós sabemos que o núcleo do nosso planeta, ele é extremamente líquido, é uma lava incandescente. De vez em quando a gente tem uma amostra quando abre um furacão, um vulcão e sai de dentro da Terra aquele magma quente que derrete, que milhões mata de graus, e tudo, né? Mais. Então, quando eu quero mandar alguém para algum lugar que sofra, eu quero enfiar alguém dentro desse lugar quente aí, né? Vá se queimado no inferno. Enquanto eu imagino que a pessoa é elevada e ela vai ficar iluminada, ela está refrigerada, né? Haja vista esse calor que nós estamos passando nos últimos meses aí, né? Às vezes a pessoa entra numa fria, né? Entra numa fria, é. Mas é muito melhor o céu fresco lá nos altos, com uma nuvem, aquela brisa, aquele lugar arejado, do que o inferno subcostral aqui, que é abafado, quente e com calor que derrete a tudo, né? Agora... veja como que é engraçado, rapaz. Eu acho que sempre isso é preso às vicissitudes, às escolhas da nossa consciência, né? O que nos é ruim, né? Essa semana mesmo, eu comentando com um amigo, ele falou assim, pelo amor de Deus, eu no ar-condicionado, eu tô quase morto. Trava meu nariz, eu entro com a minha rinite, a sinusite, não sei o que, maite lá. e eu vou parar no hospital. Eu prefiro o calor a qualquer ar-condicionado, né? E eu falei para ele, nossa senhora, e eu já prefiro ar-condicionado a qualquer calor. Nem com o nariz e casite junto. Então é muito relativo o que é ruim para mim e o que é ruim para outro. E esses caras, com a sensibilidade deles, tiveram a habilidade de descrever infernos fantásticos, né? Sabe que me deixa impressionado do seu comentário, Geraldo, o Campos Elísios, né? De um lado, você tem a descrição também no Evangelho de Abraão, né? do rico e de Lázaro, naquele episódio da parábola do rico e do Lázaro, que também o pobre vê, né? O rico vê o mendigo lá junto de Abraão e conversa com ele, tenta estabelecer um contato, e esse contato não pode ser firmado. Então, essa ideia de quem está nos Campos Elísios ou na felicidade plena poder ver aquele que está em sofrimento é uma coisa horrorosa. Pense bem nisso. Quem conseguiria ser feliz plenamente? Pense numa pessoa que você ama. Pense num filho seu. Pense na sua mãe, no seu pai, uma pessoa que seja muito próxima, que você ame de verdade. Imagine você num local onde você está bem, está fruindo, e ele está amargando sofrimentos indescritíveis. Como você pode ser feliz? Então, a base é totalmente inaceitável para a nossa razão de hoje. Pelo desenvolvimento que nós temos hoje. Esse é um inferno totalmente egoísta, ou é um céu totalmente egoísta, que presume que basta a minha felicidade e não interessa a condição de mais ninguém. Nós hoje já expandimos esse entendimento. Então, o céu é todos nós compartilhando do mesmo bem-estar. Então, é aí que Jesus vem e nos ensina a darmos as mãos, a amar os inimigos, a ajudar os que mais precisam. Excelente, excelente comentário. Eu acho que esse pensamento do Alan, do Wilson, é exatamente o pensamento do Kardec. E é interessante, hoje, com a razão de hoje, com o conhecimento de hoje, à medida que você vai lendo, você vai fazendo essa crítica. Intimamente você vai fazendo essa crítica. E você fica apto, daqui na frente, a aceitar o que ele vai fazer. Ele é tão inteligente que ele vai criando as imagens, e as imagens injustas, que não cabem mais no mundo de hoje. E é curioso que ele não critica as imagens, não, né? Ele só vai apresentando. Ele vai descrevendo. Isso é muito bom. Muito bem, mas aí isso é que vai bom dar senso do Kardec, né? O bom senso, você vê que ele não faz aquela crítica formal, ostensiva. Senão, né? A pessoa já começa a ler e já se desinteressa. Fala, não, já... ele é contrário ao que eu acredito, isso. Eu não vou ler mais. Não, ele está apresentando, vamos ver onde vai dar. Exatamente, olha o que se pensava. Exato. Muito bem, 10 horas e 35 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa depende também da sua ajuda, da sua contribuição com um depósito identificado. A gente sempre cita as contas porque a gente paga uma mensalidade aqui na rádio. A conta de preferência é o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 1300-1714, dígito 0. A conta de Santa Bárbara. E as duas outras contas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Se você puder contribuir, tem gente que deposita 5, 10, tem algumas pessoas que depositam 100, 200 reais. E é isso que mantém o nosso programa. Então pedimos a sua colaboração para que a gente possa dar continuidade a essa ideia. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 36 minutos. Hoje a gente tem que lembrar... Você quer falar alguma coisa? Né? Eu queria falar uma coisa. O Haroldo Dutra Dias estará em Limeira no último final de semana de abril. Ou dia 28 ou dia 29 no nosso clube. Ainda não tem a data e se vai ser nem palestra nem seminário. Eu estou antecipando a divulgação porque, ao mesmo tempo, a USE de Limeira está buscando patrocinador para poder fazer o seminário. Porque num seminário você tem que oferecer um coffee break, tem uns custos envolvidos com isso aí. E as USES, né? Você vê que a gente sempre está pedindo dinheiro para a rádio, a gente vive na colaboração, né? Então, se você aí de Limeira, de Prescaba ou da região e quer fazer uma propaganda de uma forma muito ostensiva, a expectativa é de 1.200 a 1.500 pessoas assistir essa palestra do Haroldo. E deseja colaborar, entre em contato com o Programa Visão Espírita. A gente entra em contato com o Nilton, que é o presidente da USE de Limeira, que está organizando a vinda do Haroldo para cá, para poder viabilizar essa vinda e a gente poder gozar de uma palestra. Hoje o Haroldo, no modo de eu pensar, e acho que é consenso de muitos, é o melhor orador aí espírita hoje em atividade, não desmerecendo o Divaldo, que tem todo o seu mérito e continua sendo aí um ícone do movimento espírita, mas o Haroldo, com a sua juventude, como tradutor do Evangelho, como um estudioso profundo dessas escrituras, ele tem uma oratória fantástica, um carisma fantástico, e é uma oportunidade muito grande para a nossa região, ele está aqui em Limeira. Então, se você pode participar colaborando com patrocínio, entre em contato com a gente, que a gente faz você entrar em contato diretamente com o Nilton e viabilizar a vinda do Haroldo. E vamos estar juntos, acho que você... Vamos estar juntos, estaremos lá. Nos apresentamos lá. Claro que sim. Muito bem, e hoje a gente quer fazer agora uma pequena homenagem ao Luiz. Hoje ele está fazendo 71 anos, ele não veio por essa razão, mas tenha certeza que todos nós aqui do programa, eu, o Alan, o Wilson, nós estamos pensando em você com todo carinho, todo respeito. E eu acho que o Wilson, ele escolheu uma música, né, Wilson? Pode falar, Wilson. Parabéns para você, merecido para o nosso amigo, né? Parabéns para você, meu amigo. Você mereceu renascer, mereceu estar entre nós, viver a vida que vive, aprender e ensinar. Então, para você, essa música é especial hoje. fica aí a nossa homenagem a você pela sua presença, pelo seu conhecimento, pela sua figura ímpar, que tem dado uma grande contribuição para a difusão da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, com essa divulgação aí que possivelmente o Haroldo Dutra Dias deve vir em Limeira, né? Então vamos nos mobilizar para estarmos juntos lá e contribuirmos de alguma maneira também. Muito bem, estamos aptos para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira, e já estamos no seu volume 6, Estudos Espíritas do Evangelho. E hoje vamos começar o capítulo 12, Os Seguidores de Jesus. Eu faço a leitura, o Wilson e Alain fazem os comentários. Um dos objetivos de fazer esses estudos do livro da Terezinha é mostrar a você que está ouvindo o programa pela primeira vez, que o Espiritismo está próximo da história, da ciência, está próximo de Jesus, da Bíblia e todos esses fatos históricos, para que se tire alguns preconceitos sobre a doutrina espírita. Então hoje nós vamos falar aqui exatamente dos seguidores de Jesus. E a Terezinha assim escreve, esse é um subtítulo: mestre, discípulo e apóstolo. Mestre é aquele que pode ensinar a outros, porque reconhecidamente tem maior sabedoria ou capacidade de ação. O discípulo é quem aprende com um mestre, não apenas como um aluno que ouve e entende, mas que procura agir de acordo com a sua, entre aspas, escola, reproduzir sua técnica, estilo, pensamento ou vivência. E apóstolo, do grego, significa enviado, é todo aquele que propaga uma ideia ou doutrina. E através de seus discípulos e apóstolos é que um mestre se realiza, pois somente assim a ideia ou ação de que ele é expoente consegue se expandir, concretizar e perpetuar na humanidade. É uma descrição de títulos que se davam às pessoas que seguiam Jesus naquela época, não é isso, Jesus? É interessante, né, entender essa distinção entre discípulo e entre apóstolo. Trazendo para um outro campo, o campo da filosofia, só a título de exemplo, nós temos Sócrates, considerado um dos pais da filosofia, nós temos Platão, que foi discípulo de Sócrates, mas ele não era apóstolo, porque ele não divulgava as ideias, o trabalho dele não era divulgar as ideias de Sócrates, mas sim as dele, mas ele era baseado naquilo, ele conheceu, acreditava naquilo e desenvolveu, né? E o mesmo vem com Aristóteles depois, com relação a Platão, que também era um discípulo de Platão, um aluno de Platão, mas que também veio desenvolver uma ideia própria. Quando a gente fala em apóstolos, a gente fala de pessoas que não vieram discutir o ensinamento que foi apresentado para eles. Ao contrário, que vieram divulgar simplesmente. Simplesmente não, mas vieram trabalhar para aquilo. E não discutir. O papel deles não era discutir, ampliar ou estender, né, mas sim divulgar o que já estava pronto, fechado. E aí, dando sequência, a Terezinha vai fazer uma outra discussão. Eu peço ao Alain que fale, eu vou tentar dividir aqui. Jesus, seus discípulos e apóstolos. E ela começa como o mestre. Jesus não era sacerdote israelita, pois não vinha da tribo de Levi, nem da família de Arão, nem pertencia à seita dos fariseus, dos quais surgiam aqueles que o povo considerava doutores da lei. Mas seu grande saber e capacidade no campo das coisas espirituais fez com que muitos reconhecessem nele um instrutor espiritual e o chamassem de Rabi. E isso está no Evangelho de João. E ela faz uma observação. As escolas judaicas tinham 3 graus de distinção honrosa para os instrutores espirituais. Rabi, mestre, grau menor. Rabi, meu mestre, grau médio, e Rabone, meu senhor, meu mestre, que era o mais elevado de todos. Então, você tem alguma coisa a dizer sobre essa condição de mestre de Jesus, Alan? É, isso aí eu acho que assim, é mais também eu fico imaginando assim, olha só, a gente tem a alegria de receber textos de Emmanuel, por exemplo, que nós aqui hoje citamos alguns textos dele, né? Aonde ele reconhece Jesus mestre. E nós reconhecemos Emmanuel, nosso mestre, né? Nós temos nesses ensinamentos que Emmanuel nos traz uma habilidade com as palavras, uma inspiração com as ideias. E ele considera, ele, Emmanuel, Jesus o mestre dele. Então, não tem contato constante, segundo a própria explicação de Chico. Então, qual seria a nossa designação para Jesus, estando próximo de Jesus hoje? Eu nem consigo imaginar. Por exemplo, muitas pessoas que eu conheço no movimento espírita conviveram com o Chico, né? Estiveram muitas vezes lá, visitaram muitas vezes o Chico. Você mesmo, né, Geraldo? Foi, sim, muitas vezes lá. Muitas vezes. As pessoas chegavam perto do Chico e perdiam a voz. Assim, não é que perdiam a voz, que ficavam mudo, não é nada disso, mas a voz ficava embargada, não conseguia falar, tamanha era a energia que irradiava daquela alma. Pessoas famosas. Pessoas famosas. Da Rede Globo, pessoas com habilidade de fala que, né, falam a qualquer momento ali emudeciam. Você imagina, com esses exemplos, o que seria chegar perto de Jesus? Eu não consigo imaginar, sinceramente falando. Deve ter sido assim, o pessoal às vezes fala de Pedro, alguma coisa. Ele morou na casa de Pedro 3 anos, cara. O que é Jesus morar na minha casa 3 anos, né? Eu não consigo imaginar ver Jesus por uma hora. É uma emoção, é uma energia, é uma vibração. É o governador espiritual do nosso planeta. Eu estive com o Chico algumas vezes e isso marcou a minha vida. Até hoje eu fico contaminado por aquilo que eu vi algumas vezes. Imagina Jesus morar 3 anos na sua casa. Não dá para a gente imaginar. Não descrever isso. Dá para imaginar? Não dá para imaginar. Então, todos os títulos que eles davam a Jesus, eu acredito que, eu não sei nem se eu não daria um título melhor, não sei. Eu acho que é o que eles tinham de conhecimento na época, e olhavam para ele e falavam assim, mestre, sei lá, o que vinha na boca, porque ele era um mestre não por título, por vibração, por energia. O reconhecimento. Por reconhecimento de quem era. Então, eu acho que todos esses títulos, não sei nem se são merecidos, são menos que merecidos. Era o que ele é. Era o que a época podia oferecer a ele. E aí agora eu passo ao Wilson. A Terezinha vai falar sobre o discípulo. Falamos sobre o mestre e falar sobre o discípulo. E a Terezinha escreve assim. Com os seus feitos e ensinos, Jesus atraiu multidões. Nem todos que acorriam a vê-lo e ouvi-lo, porém, eram seus discípulos. Alguns apenas estavam curiosos, outros só desejavam benefícios. Havia quem se limitasse como mero ouvinte, podiam até simpatizar com a sua doutrina, mas não se comprometiam com ela. Houve discípulos que a princípio aderiram, mas depois não souberam perseverar, pela dificuldade em aceitar inteiramente a sua mensagem. Mas também existiram discípulos verdadeiros e bem numerosos, tanto que as tradições citam os 500 da Galileia. No Sermão do Monte, Jesus deu a todos os discípulos uma preparação teórica de como deveriam entender, sentir e agir. Aos discípulos verdadeiros que o seguiam no labor da seara, Jesus, em convivência mais próxima e demorada, podia dar ensinos e fazer demonstrações práticas que o povo em geral ainda não tinha condições de entender e aceitar. Foi através dos discípulos verdadeiros que Jesus semeou na humanidade sua divina mensagem de verdade e de amor. E eu pergunto, qual é a diferença daquele tempo e de hoje? Nenhuma. Quantos dos que se predispõem a tornarem-se discípulos, conhecendo e estudando os ensinamentos de Jesus, permanecem nesse posto durante algum tempo. O nosso amigo Alan uma vez fez uma palestra e eu me lembro muito bem disso. Ele falou: nós temos uma fé que é uma fé meia boca. A nossa fé ela vai até um determinado ponto, quando a coisa meio que aperta, a gente espana, a gente não consegue se manter. E o discípulo verdadeiro é aquele que se mantém fiel às suas crenças e mantém a sua atitude alinhada às suas crenças. Veja que Jesus atraiu uma grande multidão naquele tempo. É interessante contextualizar que aquela região estava sob domínio dos romanos havia 64, 65 anos aproximadamente. O povo judeu, ele acreditava desde o início que uma vida boa era uma vida farta de bens materiais. A promessa que foi feita a Abraão, né, o pai do judaísmo, foi uma promessa da terra prometida, uma terra onde maná, né, onde brotava leite e mel. Então, era uma visão material de boas condições, o judeu. O romano nem se fala, que eles eram hedonistas, eles acreditavam que o prazer vinha. Hedonista é uma corrente filosófica lá, contemporânea de Sócrates ainda, de 300 anos antes, que acreditava que o que importava era o prazer, não independentemente das implicações morais. Assim viviam os romanos, isso é, se deleitando por tudo que era material e que podia oferecer prazer aos sentidos. E o judeu, de outro lado, esperando também por uma recompensa física, uma terra onde tivesse fartura. Aí vem Jesus com uma mensagem dizendo: bem-aventurados os aflitos, os que sofrem. E quantos sofriam naquele momento? Muito, a grande maioria da população. Então ele ganhou um público gigantesco, um público-alvo gigantesco para poder falar. Então ele atraía muitas pessoas, os que sofriam. Mas permaneceram com ele muito poucos. É o mesmo que acontece hoje. Quantos vão às igrejas? Né? Existem igrejas que promovem a teologia da prosperidade. Isto é, se você for um bom filho de Deus, não vai lhe faltar dinheiro, não vai lhe faltar carros, não vai lhe faltar bens, não vão lhe faltar bens. Isso é a teologia da prosperidade. Então, essas pessoas que vão em busca dessa prosperidade, desses bens, são os hedonistas modernos. Eles não vão encontrar, porque essa não é a realidade. Jesus veio falar de um outro benefício, que era espiritual. O reino de Deus não era desse mundo, era um outro reino. Então, é por conta disso que existem tantos iniciados e tão poucos discípulos. E aí, para finalizar, eu passo ao Alan, que fala sobre os apóstolos. A Teresinha faz um pequeno escrito que fala o seguinte: quando o serviço junto ao povo se ampliou, Jesus escolheu 12 dentre os seus discípulos para serem seus apóstolos junto ao povo. A tarefa deles era pregar por toda parte o evangelho, curando enfermos e afastando espíritos perturbadores, como Jesus fazia. Serviam como testemunhas de Jesus, porque haviam presenciado os fenômenos que ele produzira e tinham ouvido dele mesmo os ensinos. E aí ele vai descrevendo todas as características dos apóstolos. Então fizemos uma distinção entre o mestre, o discípulo e o Alan. Ele pode falar agora sobre os apóstolos, Alan. Nós estamos bem em cima da hora, porque daria para falar bastante sobre esse assunto. Mas só para resumir, o apóstolo de verdade é aquele que realmente é um retransmissor do conhecimento. Né? Muitas vezes ele traduz em palavras mais fáceis de entendimento, muitas vezes ele cria uma alegoria nova, mas sempre com o intuito de passar aquele conhecimento. Essa passagem, inclusive, que você conta na Casa do Caminho, eles estavam muito preocupados com a caridade física, porque foi a primeira instituição conhecida no mundo de caridade física. E de repente, eles estavam esquecendo de transmitir o evangelho, que é a verdadeira caridade espiritual. Porque quando nós evangelizamos o nosso coração, as nossas atitudes, tudo o resto fica mais simples. Mas muitas vezes nós ficamos distraídos com as nossas dores físicas, as nossas dores de ordem material, E nós esquecemos de evoluir o principal. E para evoluir o principal, nada melhor do que conhecer o Evangelho. Eu tenho feito uma palestra e perguntado para as pessoas: você leu? Você tem Evangelho? Tenho. Você leu Evangelho? Não. Se nem leu o Evangelho, não estudou o Evangelho, como que vai exemplificar o Evangelho? Como que vai vivenciar o Evangelho? Então o Evangelho é base para a transformação. E isso que o verdadeiro apóstolo faz, levar esse conhecimento do Evangelho para a transformação. É, o assunto é amplo, mas a gente sempre procura motivar você que está nos ouvindo a estudar, a ler, a questionar, a trazer sugestões para que o programa se engrandeça cada vez mais. 10:58. Wilson, suas últimas palavras. Palavras de agradecimento novamente, né, pela oportunidade de trabalho que me é oferecida aqui, pela companhia aqui, por tudo que eu aprendo aqui. E um desejo a todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham com tanto carinho, né, que tem uma semana repleta de lições, de boas experiências e de boa vontade para aprender com essas lições, de muita força. Um grande abraço a todos. Alan, suas últimas palavras, depois eu peço ao Wilson que faça a prece final, mas primeiro Alan, suas últimas palavras. Um grande abraço a todos, hoje em especial ao nosso amigo aniversariante que está em férias com a sua esposa, que aproveite as férias. Um grande abraço, parabéns, ótima semana a todos. Mestre Jesus, nós lhe agradecemos por tudo que tem nos oferecido, por todas as oportunidades que nos são apresentadas. Agradecemos pela bênção do lar, na nossa casa, do alimento que nos falta, por todas, pelo alimento que nos oferece, por todas as nossas faculdades, pela nossa mente clara, nossa capacidade de aprendizado. Agradecemos pela oportunidade de conhecermos esta doutrina que tanto nos educa, que nos ensina que mesmo aqueles que agora temporariamente sofrem ou vivem impedidos dessa ou daquela atividade poderão novamente renascer no esplendor do teu amor, da perfeição. Agradecemos também aos bons espíritos que nos assistem, que nos intuem. Agradecemos ao Pai Celestial, provedor e criador de todas as coisas. E rogamos ainda que nos ofereça o teu apoio, o seu apoio, Senhor, para que possamos conduzir os nossos passos na direção que vai nos levar à nossa felicidade, para que façamos brilhar a nossa luz e que a nossa luz também ilumine aqueles que caminham ao nosso lado. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, e obrigado a todos os bons espíritos que nos assistem. Assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.